e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, e também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará. E nada fica, nada ficará. Só se encontrar a felicidade quando se entrega o coração. Voltarei a querer algum dia. Hoje eu sei que não vou mais chorar. Se em mim já não há alegria, a esperança que ensina a gritar. Nosso amigo Jorge, ele também, o Dantas, amigos também, lá do Curicaca, sejam todos bem-vindos, estão aqui comigo, já estão no nosso. Atenção, papai! Nada ficará, só se encontrar a felicidade. Essa é boa, essa é boa! Deixa eu anunciar mais uma vez aqui, divulgar pra galera aqui mais uma vez, nossos colaboradores, Ângelo. Açaí do Ponciano, Espeto na Brasa, Delícias Pinheiros também, Lojas Arco-Íris, Dom Gugu, Barbearia, Noturismo, Frigo São Sebastião também, Joy Multimarcas, Marcelo das Passagens, Mega Sauni, Monstro Burger, Alan Brito Produções, Festa Pop, P11 Multimarcas, Bendita Hora, Grupo Roma, Salão do Bolinha, Zeca do Catar, Ramos Multimarcas e Sangel Pneus, segue Ângelo. Que existiu, era mais forte que tudo, e de repente. DJ Ângelo, o turbinado. Giel também, a galera do São Pedro, um abraço, hein? Para a Bank! Leviana, tudo tem o seu dia, e o seu vai chegar, você vai se danar, como eu me danei por você. Será que não se acanha? Leviana, você é leviana,

dona do meu coração. Eu te amo e não posso mais viver longe de você. Eu te amo e não posso mais, não consigo te esquecer. Conheci meu bem, fiquei apaixonado e louco por você. O meu amor ainda não dei pra ninguém, não quero dar motivos pra não lhe perder. Se eu pudesse ser um parceiro, o nosso top DJ Cleiton, ele que veio direto de Oiapoque e curtiu o tesão. Valeu, Cleiton. Eu quero meu benzinho pra ser a dona do meu coração. Eu te amo e não posso mais longe de você. Eu te amo e não posso mais, não consigo te esquecer. Eu te amo e não posso mais viver longe de você. Eu te amo e não posso mais, não consigo te esquecer. Essa Muritinga dá valor, hein, vão? Vem depressa, vem o vento, vem matar esta saudade. Pro amigo Erlen e Patrick da mídia, traga dentro do seu peito um amor, uma paixão. Pro amigo João, homem do açaí, meu irmão, eu me entrego corpo e alma pra fazer suas vontades. Tô cansado de viver perdido nesta solidão. Minha amiga Guta, Hélio Chimozão, escutei tuas mentiras pra colher meias verdades. Deixa. Me iludi a vida inteira, enganei meu coração. Não diga que não, vai voltar, meu amor. DJ Eu te amo. Não diga que não, vai voltar, meu amor. Eu te quero. Trepidante, sucesso! Vem, tesão! Vem depressa, vem no vento, vem matar esta saudade. Novo trepidante. Traga dentro do seu peito um amor, uma paixão. DJ Angelo. Eu me entrego corpo e alma pra fazer suas vontades. Tô cansado de viver perdido nesta solidão. Escutei tuas mentiras pra colher meias verdades. Me iludi a vida inteira, enganei meu coração. Não diga que não, vai voltar, meu amor. Eu te amo. Não diga que não, vai voltar, meu amor. Eu te quero. Não diga que não. soltei pra mim. Faz. Banda Labaredas. Só começando, Ângelo, Valdeni, Ângelo e a gente pipoca Detona. E você, agora somos um. Amo, te quero, te adoro. E a filhota Nandita, beijinho, Nandita. Papai, você nasceu da união de dois corpos. Sedentos de amor, Deus atendeu a um pedido nosso. Você veio modificar nosso amor, encheu nosso lar com perfume de flores. Aninha, você é o nosso anjo, és a nossa canção. Meu brother de Marco Rosário, um abraço no Ângelo Maninho. Que eu vá, te levarei sempre em meu coração. E aí? Ana, oh, oh, oh, Ana. Leite incomparável. Ana, oh, oh, oh. Pra sempre junto de mim. Numa vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas esquecer. E no trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueceu. Me falou da sua vida, seus anseios, suas mágoas. Ele era tão sozinho. Nosso amigo João, homem do açaí. Fatalidade, o amor surgiu tão de repente. O Eli Porfinho. Até mesmo quando traz uma esperança. Nosso marqueteiro de Oiapoque, papai. Nosso modo de sentir nos unia a cada instante. E logo entre nós dois o amor nasceu. Mas uma briga sem motivo destruiu nossa alegria. Fez com que eu voltasse logo sem você. Na cidade onde eu moro, procurei com esperança outro alguém que ocupasse o seu lugar. Mas ninguém me compreende, só você me entendia. E por isso é que eu procuro por você. Fatalidade, o amor surgiu tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Fatalidade, o amor surgiu tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Daqui a pouquinho tem Júnior Mourão. Sua aparelhagem mais querida de Macapá, o nosso tesão debilhante, detonando só as melhores, se unicipasse pra você. Festa gostosa, vai! Mas se resta um sentimento no seu coração, amigo, que eu tanto magoei. mesmo que esqueça a nossa briga de um momento. Hoje não vou me conformar em lhe perder. Fatalidade, o amor surgiu tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é o desembarca nosso copiloto MCPR lá em Oiapoque, em uma grande festa exclusiva para você, Rei Gabriel Evitos, nosso amigo Pingo. É isso, Wesley, nosso amigo Pingo, Pingola Transporte. Ele e toda a sua galera estão aqui curtindo o nosso trepidante aqui, Cabo do Macaco ali. A gente detona pra ele. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores pra família Forte Silões. Muitos momentos tristes, desilusões terei até um dia encontrar a mulher. Eu sonhei, mas ela ainda disse que havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Hoje eu senti cigana que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Seja bem-vinda, professora. Cinei, ele, seu amigo Ronei, estou aqui no Cabo. Um abraço, hein? Valeu, Ronei. Bora, Francinei, cadê ela, Ronei? Cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões. ilusões terei, até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa. Atenção, Bebeto, dá uma chegadinha aqui, Bebeto. E a minha vida. Meu amigo não latina, homem do churrasco, meu irmão. Hoje eu senti cigana. Que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Vem, faz o vem ser a minha cigana. Vem, lê essa mão que te ama, te ama. Família São João! Nosso amigo também lá da Mangabeira, sejam bem-vindos, valeu! O nosso empresário, o nosso turismo, o nosso patrocinador, valeu, nó! Vem, lê essa mão que te ama. Vinha, quando a noite desceu, e o poeta escreveu sua história de amor. A grandeza do mar, o esplendor do luar e a beleza da flor. DJ Ângelo, te peço que não me deixes mais. Se me deixar, eu sou capaz. Sou capaz de morrer. Patrocinador oficial, Mó Turismo! Mundo Marques também, valeu, hein? Já agradecendo também o prefeito Sarafim, Polícia Militar e a família Rosário! Em nome de Zé Raimundo, Fátima, Beto e França, grande amigo da família Rosário, meu irmão! Piscina Camel, seja bem-vindo, valeu! Boba, ele só quer você pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Nosso amigo Ronilson Júnior, galera da VIP Show, valeu, Ronilson! Nosso amigo Wilke, ele também, a sua esposa, a Suane. Toda a sua comitiva vieram curtir o nosso trepidante. Valeu, Wilke! Deixa esse papel de boba. Ele só quer você pelo simples prazer de te usar. brasileira. Não fique assim tão triste, pare de chorar. A felicidade vamos tutar, né, Leide? É só procurar. Deixa esse papel de boa. Olha como o Lei chegou, Modeni. Quer você pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Lá, lá, lá, lá, lá. Meu amor. Lá, lá, lá, lá, lá. Meu amor. Para te esquecer, eu não vou chorar. Boa. Se nem quero te ver, nunca, nunca mais quero lembrar você. Ângelo, você viu, deixa eu dar um abração aqui. Nossos amigos aí do município de Taubal que são presentes aqui com a gente. Uma bolinha e jogou. Meu grande parceiro, vereador Teco. Ele, a sua primeira dama também, o Didi, Alexandra. Que menina. Toda a rapaziada aí de boa, na manha. Já curtindo o tesão. Se chorar, eu sei irá sofrer. Parceiro Marcelinho também, o Juninho. Bora, Juninho. Patrick Mídia, Wesley Fofinho, WF Marketing, William da Nike. Toda a rapaziada aí de boa. Atenção, Caio. Traga a chave do carro do seu amigo. Da casa também. Atenção, Caio. A chave do carro. Trazer aqui, por gentileza. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. Eu te diante nem quero te ver, nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar pensou. Trago flores, trago rosas. Toma, meu amor. Rapaz, lembrei lá do Santa Luzia do Maruanu. Por sinal, o Lei chegou aí, né? Trago flores. Como tu estás, né? Rosas. Meu amor, está aqui. Só faltou lhe trazer o nosso segurança. Hoje é a noite. Parceiro João! É. João Porciano está aqui na área com a gente. Representando o Maninho. Elas vão sorrir. Açaí do Ponciano. Assim, não resisto. Seus amores, nosso amor não terá fim. Nosso grande amigo Naldo, rapaziada do Globo Som. Um abraço com muito carinho pra você, Naldo. Seja bem-vindo, meu astro. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Amigo que não dá. Ai, que tesão! Me ama, finge até me engana. Rodrigo Donatinho também. Braço, aí do assado da BR. Essa hora, olha DJ Joyce, rapaz. E aí, Naldo, tudo certinho? Isso aí agora é narrador de futebol. Lá da Marcílio Dias. Se não der muita onda. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. O tesão. Você me faz tão bem. Bora, Tiguta, meu irmão. Um abraço com muito carinho pra você. Está aqui, ó. Sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Turismo! Já vi que não dá. Me ama, vive até me engana. Se enrosca meus braços, me mata também. Ele é loura. A saudade é tão que eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo. Queria também agradecer com muito carinho. Família Rosário, em nome de Zé Raimundo, Dona Fátima, nosso amigo Beto e a nossa Maria. Amor. Eu vou despeço. Prefeito Savinho, Polícia Militar. Eu despeço meu amor pra te encontrar. Eu vou despeço meu amor. Eu vou despeço meu amor. Vou despeço meu amor pra te encontrar. Angel e Noturismo! Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Eu despresso, meu amor. Novo Trepidante. Agora muito mais forte, moderno e tecnológico. Ele nunca vai te amar mais do que eu. Nossa amiga Adriele, um abraço, Adriele! Pode ter certeza que não vai, não. Você não passa de mais uma diversão. Fica sempre pra depois e nunca se queixa. Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada pelos cantos. Pelos cantos, na reserva, na reserva. Apenas migalhas que ele dá. pra ver. Ni quelque monde qui toujours caveillé. Sa dot moun ka fè tout la journée. Si ou ka pale, yo ka jige ou, yo vle koute, sa ou ka diskite. Mwen vle sa, sa yo ka trouve an sa. Di kalite, a se moun sa la. Amiga Josilana também, os amigos de Santa Luzia. Galera do Maruanu. O nosso amigo Leio, homem do Classic Bancadão. Monatinho! Valeu, maninho! Dimanche matin, eu caio a l'église lá. Mais yo ka di moun yo wè ki kankanyan. Tous les samedis yo ka gade mariage. Comme ça en madame I be en camarade. Après si ou pas tant moun pri maye. Des garçons a di avec Marie-Josée. Même si ou essaye fè yon bitè ki fè. Ou que toujours ton se moun sala ka blague. O nosso amigo Aldino e família Lima, um abraço no Ângelo! Novo trepidante, agora DJ Ângelo. Vamos, já cansou, mano? Enquanto isso, nosso tesão arrebentando tudo. Chegando na fazenda, mãe, aguarde, mané. Tesão. Família Chico da Lagoa, valeu, hein? O nosso amigo Márcio no táxi. DJ Ângelo Turbinado. We'll be right back. tá vendo? Atenção, Caio! Toma chega dele aqui com seu amigo, maninho. Traga chaveiro dele, que ele já está de saída. Atenção, Caio! Passa vergonha, paja salsa aqui do lé. Pra muito juntinho, pra não anjar essa perna. Minha filhota Nandita, um abraço no pai Nandita! DJ Ângelo. Motorismo, família Sangel. Mundo Marquês. Trepidante. Agora. nosso amigo Ed, ele só, grande esposa. Seja bem-vindo no Latinho. Olha só, o Nenê que tá aqui com a gente, seu Emmanuel, meu ninho. Tá dançando todas, valeu, seu Emmanuel. craqueado, Maturijo! Meu amigo, meu latinho! O homem do churrasco especial, papai! Hoje é só saudade, pai. Daqui a pouquinho tem Juma. Aqui no tesão. Bora dançar assim, vem, bora chamar o rei. Restasse um pouquinho do céu, da festa que foi nossa lua de mel. Se ainda restasse um pouquinho do amor que uniu nossas vidas com tanto calor, com tanta ternura, com tanta paixão. Eu sei que não sou mais o teu grande rei. Rainha, não és mais do meu coração. O pano de fundo caiu, terminou. Peçamos aplausos, fizemos um show. O amor foi bonito enquanto durou. E agora cada um vai pro seu lado. O amor já terminou, tudo acabado. Daqui a pouquinho já tem Júnior Moral pra detonar muito som pra você, vem! Logo em seguida a gente retorna. Aí o bicho vai pegar, meu amigo Biata! Se ainda restasse um pouquinho do amor que uniu nossas vidas com tanto calor, com tanta ternura, com tanta paixão. Eu sei que não sou mais o teu grande rei. E pra lá também um grande abraço, doutor Brito. Um abraço da família Rosário pra você, vem. Rainha, não és mais do meu coração. Daqui a pouquinho tem Júnior Moral, papai. Vai ser gostoso, hein? O pano de fundo caiu, terminou. Peçamos aplausos, fizemos um show. O amor foi bonito enquanto durou. E agora cada um DJ vai pro seu lado. O amor já terminou, tudo acabado. E agora cada um vai pro seu lado. O amor já terminou, tudo acabado. Unha verde perto pra falar o certo. O tesão. Quando eu te vejo, o meu coração sente saudade, quer recomeçar. Tenho certeza que o nosso amor não acabou, que vai voltar. Sentir teu cheiro me embriaga, e no teu corpo quero viajar. Tanta paixão não dá pra esquecer. Eu e você, vem me amar. Meu brother de Guerrião, um abraço, me das lives. Coisas que na vida acontecem e a gente não consegue explicar. Será que algum dia você vai me perdoar? Daqui a pouquinho tem Júnior Moral. Quando eu te vejo, o meu coração sente saudade, quer recomeçar. Meu erro com certeza, amor, foi a vontade de querer acertar. Quando eu te vejo, o meu coração sente saudade, quer recomeçar. Tenho certeza que o nosso amor não acabou, que vai voltar. Sentir teu cheiro me embriaga, e no teu corpo quero viajar. Tanta paixão não dá pra esquecer. Eu e você, vem me amar. Hoje é só saudade, seguidores. Tem coisas que na vida acontecem e a gente não consegue explicar. Será que algum dia você vai me perdoar? DJ Ângelo, o turbinado. Quando eu te vejo, o meu coração sente saudade, quer recomeçar. Meu erro com certeza, amor, foi a vontade de querer acertar. Meu erro com certeza, amor, foi a vontade de querer acertar. Meu erro com certeza, amor, foi a vontade de